Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. Hoje eu vou falar de mangá, mais precisamente de uma obra que eu acho que cabe aqui no Comentando. Então vamos lá, porque hoje eu vou falar de um dos lançamentos da Panini, certo? Vou falar aí de um lançamento do mês passado, que eu comentei no checklist, que é o mangá Jagan, tá? Eu comentei lá no checklist algumas coisas, provavelmente você ainda não ouviu, porque ele não saiu, mas quando ele sair você vai ouvir o que eu vou dizer, mas aqui você vai ouvir bem completo. Vou primeiramente para as informações técnicas. O mangá de Jagan, ele é escrito por Muneyuki Kaneshiro, ilustrado por Kensuke Nishida. É publicado desde fevereiro de 2017 na Big Comic Spirits da Shogakukan e atualmente conta com 8 volumes encadernados. A história de Jagan, ela narra, né, a história do Shintaro Jagasaki, que é um policial que cuida de casos rotineiros e um belo dia ele se depara aí com uma situação estranha, que é uma chuva de sapos que são sucumbidos, e nesse instante ele descobre que o bagulho vai ficar meio louco ali no rolê, as pessoas são consumidas, e aí uma loucura acontece e os dedos deles disparam, e a partir daí ele descobre que a vida dele virou de cabeça para baixo. É um roteiro, uma sinopse feita por mim meio maluca? Sim, mas a sinopse que tá aqui no mangá da Panini, ela é basicamente isso que eu estou falando, com algumas diferenças, mas vamos ao que interessa, vamos falar do mangá em si. Paulo, o mangá é bom? Sim e não. A ideia dos sucumbidos é legal, né? O fato de serem bichos que eles vão entrar em você, eles vão pegar sua maior ambição, né? Sua maior orgulho e vão te tornar aquilo. Então, por exemplo, nossa, eu tô muito feliz com meu casamento, pai. Por exemplo, você pode ser que você vire um monstro, sucumba a um monstro que quer que todo mundo fique feliz por você, entendeu? Ah, você quer cobrar muito uma pessoa por alguma coisa, pode ser que você vire um sucumbido que vira um bicho estranho. E no caso do nosso protagonista, né, do Jagasaki, ele simplesmente ganha uma espécie de ley gun, que vira uma pistolinha de dedo, e com essa pistolinha de dedo ele tem que matar sucumbidos. Só que ele tem que tomar cuidado porque ele pode virar um sucumbido, então o bagulho é muito engraçado, ele é muito estranho, né, tem uma vibe muito Kiseiju, e é bem ok, porque é uma narrativa que ela funciona até a página 2. Porque honestamente eu vou começar listando os pontos que para mim não são muito legais. Talvez o maior deles, né, que para mim ele se sustente mais nesse defeito é o fato do protagonista ele não ser necessariamente um protagonista que para mim represente carisma. Ah, Paulo, mas é uma revista mais adulta, os protagonistas eles não precisam. Cara, Pum Pum saiu na mesma revista e o Pum Pum, apesar de toda a desgraça que ele sofre na vida dele, ele tem um certo carisma. Ele te faz ter vontade de ler a obra dele. Ele como protagonista ele consegue fazer isso. Obras que tratam desse tipo de coisa estranhas, elas geralmente têm protagonistas que são razoavelmente legais, né? O próprio Parasite, né, que Seiju, ele tem o Shinichi ele é um personagem que ele é bacana, é um personagem que você acaba gostando. Já em Jagan você não consegue ter tanto afim com o protagonista porque ele é um cara muito, sei lá, estranho, é normal demais talvez. Ele é uma pessoa que ele não consegue te dar aquele carisma, nem te dar o desprezo suficiente para você olhar e falar, ok, eu vou acompanhar, porque esse cara é totalmente desprezível. Ele é simplesmente um ser humano, eu não diria nem normal, porque ele não consegue ser normal o suficiente, ele é estranho. Mas ele não consegue ser um estranho agradável, entendeu? É meio difícil eu conseguir explicar o que eu sinto, porque eu não consigo olhar para ele e falar assim, nossa, o Shintaro Jagasaki, ele é bacana. Não, eu acho ele muito, tô aqui, mas não sei o que eu farei, entendeu? Além disso, é uma história que por si só ela tem um plot muito bom, mas o protagonista ele não consegue ter o peso necessário para tornar uma história tão empolgante, ao meu ver, nesse primeiro volume. Mas ainda assim é uma história que ela tem uns momentos de ação, de gore bem legal para quem gosta desse tipo. Então, não é uma obra que eu rejeitaria 100% porque eu acho divertido alguns momentos de gore e eu acho que a forma como é trabalhado toda a narrativa, ela é muito boa e o plot é interessante. O plot me motiva mais a continuar, né, para ver pelo menos no volume 2 e 3 como é que eles vão seguir essas batalhas do que propriamente dito o protagonista. Sem contar que a arte para mim em alguns momentos ela é meio estranha. Aí eu já não sei dizer se é proposital, se é realmente o artista que na época que desenhou o primeiro volume não tava começando, mas eu não consegui sentir aquele impacto que você tem que sentir em muitos momentos e tem outros que parece que ele quer fazer um terror, mas ele não consegue, entendeu? É meio que aquele negócio que ele tá sempre ali no meio, mas com tudo no meio, só que quem te ajuda, quem é a pessoa que vai narrar a história para você, que é o protagonista, que vai te conduzir ao longo da da história, ele não tem carisma o suficiente para que você olhe e fale, eu quero ler. É óbvio que tem gente que ama Jagan, tem gente que super recomenda, mas não é uma obra que eu olhe e fale, é meu tipo de obra, tá? Com relação à edição nacional também, é sempre bom dizer isso. O editor do mangá foi o Diógenes Diogo, né, o Di, e assim, ele reclamou que a galera não estava falando sobre a edição dele em si, mas eu preciso fazer então aí essa menção a ele, inclusive vou irei marcá-lo quando eu divulgar esse podcast, que talvez tá um bacana. Apesar da impressão necessariamente abaixo do esperado, a edição em si tá bacana, num trabalho, a adaptação tá legal, né, então tá bem bacana de forma geral. Espero que as próximas edições estejam melhor impressas pra eu conseguir ler mais vezes, mas é um mangá que de forma geral eu não olho e falo assim, não leia. Se você gosta de gore, se você acha legal, dá uma chance, é sempre bom fazer uma menção, apesar de não ser uma unanimidade, mas como muita gente que lê esse tipo de mangá mundialmente dá um page view lá no MyAnimeList, no MyAnimeList a obra tem aí 4.231 usuários cadastrados, colocou a obra na lista deles, e a média da série tá em torno de 7.26. Então assim, pra quem gosta de seguir o mal, é uma série que tá bem pontuada, então vale a pena dar aquela conferida. Para mim, eu provavelmente vou pegar a edição 2 e talvez a 3 pra ver como vai. Se depois da 3 eu realmente não sentir que engrena, eu vou deixar encostar no Japão pra então voltar a comprar e ler de uma vez. Mas esse primeiro volume, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 5, 2,5. Justamente porque ele é muito ok, ele não tá nem lá e ele também não tá cá. Então, fica 2,5 pra quem gostou, né? É uma boa dica pra quem não gostou do volume 1, me diga se você pretende comprar. Sempre lembrando, tá? O mangá que ele tá disponível em bancas, lojas especializadas, livrarias, comic shops, sites de compra, o próprio site da Panini. Então você tem todos esses locais pra você comprar esse mangá, certo? Então só lembrando, já ganhou um lançamento aqui da Panini, que começou a sair no mês passado. Tem periodicidade bimestral, apesar do volume 2 estar no checklist de novembro. Não deixe de garantir o seu se você gosta de obras gore ou se você gosta de Jagan, tá bom? Então assim, lembrando, não deixe de comentar aqui embaixo se você já leu, se você gosta, se você não gosta, se você acha que eu realmente tô sendo exagerado. Se o protagonista, né, se o Jagasaki melhora, tá? Então assim, é um último ponto que eu vou fazer aqui, um parênteses. Como geralmente quando a gente posta texto, etc, a galera acha que a gente ganha material pra falar bem, etc, tal. Não, galera, eu não ganho material de editora nenhuma. Sim, se alguma editora quiser me mandar, eu aceito. Super aceito de coração. Óbvio que eu farei um comentando, etc. Mas assim, eu não ganho material, eu compro material. Então, independente de eu falar bem ou falar mal, eu sempre tô falando do material que eu comprei, tá? Então assim, pra não ficar aquela questão de, ah, você fez o texto no Instagram falando mal, tal, ou aquilo, aquilo outro, você postou que ia fazer review, etc, e marcou a editora. Sim, eu marco a editora porque eu quero que a editora veja que o mangá que eu comprei, eu estou fazendo texto de uma forma geral. Mas sim, eu não tô fazendo texto sendo pago pra isso, etc, até queria, mas não estou, certo? Assim como eu também não estou ganhando nada de material pra falar. Então assim, e sim, eu estou fazendo isso de aberto, uma carta muito bem aberta, falando, independente da editora, eu não ganho material pra falar, tá? Então assim, e mesmo se eu ganhasse, obviamente eu avisaria você, mas como de um caso ou de outro, é sempre bom lembrar, eu estou falando aquilo que eu realmente senti durante a minha leitura, tá bom? Então assim, que não fique aquilo de, poxa, o cara tá falando bem da obra, ou tá ali no, em cima do muro porque ele ganhou. Não, não ganhei, eu comprei, eu realmente achei muito ok a obra, não é um negócio que eu vá levar pra minha vida, mas me divertiu, tá bom? Então, depois desse pequeno parênteses, eu quero apenas lembrar, temos redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tá todas lá embaixo, @dollarcash todas, assim como o meu pessoal, tá, o sr_raposo, tá o link das minhas andanças, além do link das minhas andanças, também tá o link do post sobre Jagan no meu Instagram, tá o link até mesmo da loja da Panini, né, se você quiser comprar diretamente na loja deles, assim como talvez eu deixe alguns outros links de Amazon, etc, pra vocês olharem lá e comprarem, tá? Além de tudo isso, se você quiser conversar comigo, ou deixa um comentário aqui embaixo, né, seu feedback, ah, gostei do podcast, não gostei, etc, ou manda um e-mail, contato@dollarcash.com.br. Não olho sempre, me prometo olhar mais vezes. E além disso, lembrando, esse podcast, ele está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e além de tudo isso, também estamos no Deezer. Então, se você tá ouvindo pelo agregador e quer ler mais posts, quer ler notícias, etc, etc, etc, vai lá no site, dá um page view pra gente, vem aqui pro site, dá uma lida nas notícias, dá uma lida de geral no site, que também ajuda bastante esses page views, né? Aqui no Dollars nós estamos, até pra eu saber como é que tá sendo a movimentação, mais também do que o podcast que eu sei que tá sendo ouvido, tá bom, galera? É isso, um abraço e fomos!